Salve a Umbanda, né, meu? Saravá, meu Um pai. pouquinho de mel neste café, viu, meu filho? Gente. Tanto, meu filho. Eu gosto do chorinho dos filhos. É tão bom falar chorinho, né, meu filho? Mas é verdade. Mas eu ligo. Vocês vão ver muito peito velho falando mancho, falando a mesma coisa. Os caboclos, mas aí, como eu já disse, os filhos vão botar 300 defeitos, mas isso faz parte. É lindo. É lindo. O negro não tá sendo hipócrita. É bonito, faz parte. Né, Os faz filhos estão sendo verdadeiros dentro do chamó mesmo. Mas que bote defeito, mas que este botar defeito faça algum efeito perante o tempo e o momento comum de cada um e ante a reforma íntima. Só isso que o negro deseja. O resto, seja o que vós me seis quiser. Ou o que Deus quer, porque Deus apenas é. Benedito das almas! As coisas velhas estão tudo aí! Pensa, meu pai! Ele invenciona, meu filho! Fica tudo na paz de Oxalá! É de Oxalá, meu pai! Viva! Viva! Toma conta dessa banda, viu, meu pai? Graças a Deus! Viva um ponto! Proteção, hein? Olha, meu São Benedito, babá! Olha, ele vem de Bantu, babá! Olha, meu São Benedito, babá! Cadê meu catilé? Ele tá capungá. Olha, viva meu menino, que vem, olha o seu jacutá. Salve, Benedito de Aruanda. Ó, velho, com maraiová. Quem é energizado, né, meu Jeff? Louvado seja Deus. Energizado por esta galáxia maravilhosa. Graças a Deus. Essas constelações, pelos postes estelares e abençoado por esta terra maravilhosa. O nego não faz nenhuma distinção. Está todo mundo encravado na mesma terra, chamada eternidade. E está todo mundo evoluindo dentro do mesmo barraco, que tem um nome infinito. Né, meu Jeff? Tudo fazendo o mesmo chaco. Sem ferola. Vontade, meu. Eu tô sabendo que o senhor tá tramando com o Tomé. O que que... Conta aí pra gente. O que que tá... o senhor tá tramando aí? É feio. Os feios que é todo o trabalho do nego. Não somente o nego Benedito. Mas muitas entidades, para não dizer quase unanimemente todas, converso com os mentores de voz mexer, porque é um trabalho sério de estudo. Sim. Nós não estamos aqui para aparecer, para ferola, chatinha, para as pessoas, como se diz, debochar, ou rir, ou duvidar. Seja como os filhos querem chamar. Então o nego teve o prazer de conversar com Tomé. Como eu já disse da outra vez, a falange de elegante. Mas o nego teve assim uma conversa com Tomé. E ele, que é o cabeça, junto com outros deste trabalho do feio, permitiu o nego velho ir um pouquinho além em algumas explanações. Talvez vai dar nó na cabeça de uns, talvez vai alegrar outros, talvez vai entristecer alguns. Mas é tudo momento do estágio da consciência de cada um. E estágio não é presilha, é uma passagem. O eterno é como disse o Caveira, é. E esse é, um dia os filhos vão entender de uma forma não só mexada, calculada, obtida, possuída ou comprada por aí, mas simplesmente como um senso comum a todos, porque ninguém se faz Deus supremo da sua própria vida, tendo-se único e soberano no conhecer perante a vida que vive e convive com seus semelhantes. Ó, GG feio, esperto vai Benedita de passaporte de carta branca. Hoje eu vou, como se diz na terra, falar até pelas cotovelhas. Só o filme decode, o que vai ver. Vamos lá, então. Mas não interpreta que o nego velho vem trazer verdade. Porque verdade é algo muito íntimo de cada um. Por isso que a verdade dentro das pessoas, ela se multiplica em verdades que curva-se com o tempo, conforme a ascensão das pessoas, das múltiplas verdades, curvam-se através da prímax natural da autenticidade, que é apenas o amor. Este sim pode ser chamado de verdade absoluta. Nem é um modo de amar do ser humano hoje a verdade, porque a verdade do modo de amar das pessoas, que não é uma condenação da Xenhego, vai o meu jefinho, mas é uma forma lógica e clara e respeitosa de comentar que nem a minha forma de amar é a verdade absoluta, porque já diz o nome, é uma forma, é um modo, é uma maneira, não é um consenso coletivo unificado em um só sentido e senso comum, amor. Se os filhos escutar para estudar, eles vão entender. Agora, se escutar para firula, fazer o quê, né, meu filho? Fazer o quê? É, Benedito, fala para mim uma coisa. É, cabeçoto. Nós estamos passando de um planeta de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Pararam de levar chibatada e agora vão começar a ganhar palmada. Como é que é? Palmadinha, é isso? É interessante, vocês se agarram nesse linguajar. É. Como eu gosto de dizer, que nem aquela cruz que queima, sai gritando e berrando a verdade de vocês por aí. Mas tudo bem, meu. Continua a falha. Eu não vou mais interromper. Tá. Vou evoluir e me educar e ficar quietinho, tá? Não, bom? Só isso. Muito obrigado. Só pra gente ter um ponto de referência. Ó, então, isso deve significar o quê? Um aumento na nossa percepção, no amor para consigo mesmo e para com o próximo. O aumento da sua percepção, estado latente, real, original de vocês mesmos. Vocês, olha, meu Deus, o Nego falou isso fazendo até uma certa ferolha. É. Hoje o Nego realmente vai abolir todo tipo de ferolha possível. Vamos ver. Filho, quando é que vocês vão criar um pouquinho de vergonha na cara? Ixi. E vão assumir-se como detentores do todo amor dentro de vocês? Os filhos pregam amor, mas pregam nas paredes, não guardam dentro de si. Por mais que ele está lá, guardadinho, mas os filhos parece que mais se esforçam para se aparecer e assim se esquece do poder soberano, até mesmo a vida, que é eterno amor. Então, Gifinho, tudo isso, repito de novo, tudo isso que vai acontecer já aconteceu no passado de formas diferentes. Porque hoje a diferença só é a acepção e a concepção do humano que está mais claro e mais transparente para si mesmo. Está mais atualizado em cima das duas pernas, sem fazer tanto esforço para manter-se em equilíbrio e em sã consciência. O Nego fala neste tom, meu Gefeio, porque a forma que os filhos, muitas vezes, filhos, não disse todos, têm, beira o senso do ridículo, meu Gefeio. Eita, meu pai. O que é feio, meu Gefeio? O Nego agora, talvez as pessoas até vão desconhecer Benedito, mas é o mesmo que das outras vezes falou com os filhos. A diferença, porque já o número que já está, já passou dos 100 diálogos. Acho que já deu para entender algumas coisas. É verdade. Não estou me baseando só no que eu falei. Porque senão, meu filho, todos os diálogos vai passar a ser mais vizinho de firolha. Junçãozinha para tomar chá na casa da Maria. A espiritualidade, meu neto, é algo muito sério. Eu não está fazendo aqui o médio perder tempo, nem os filhos que está gavando, nem os negros que estão escutando. Então, alguns vão dizer, olha aí, o peito velho está pressionando, está metido, é um médio se fingindo. Não é. O que importa para o nego velho é este senso maravilhoso de amor puro que tem dentro dos vossos corações. Ele não julga, ele apenas é. E por ser, quando ele escuta, mesmo uma verdade extremamente limitada, extremamente graduada, extremamente fragmentada, provinda de um Exu, de um peto velho, de uma criança, de um budista, de um evangélico, de um católico, ou de quem for, provinda da expressão de um ego, de um espírito carnado como alma, meu filho, certamente o teu ego que escuta pode se sentir ofendido e contrariado, mas a alma que lhe banha e lhe abençoa com vida perante a eternidade momentaneamente no corpo físico hoje, como vocês estão, há não de escutar e compreender, mas há de aderir-se e sentir como vocês é. Ou indefesos e sofridos por camisinhos de conveniência, meu filho, ou fortificados, iluminados, porque já estão acordando-se para a verdade de vocês mesmos. Deuses da sua própria vida, meu Jefé. Eu deixo que hoje eu tô, como se diz com Maraiovac, e aqui na por cima para me ajudar, me deu um gole de café na minha xícara de que mesmo, feia? Para quem é acostumado a tomar em canhaca, em coisa de coco, casca de coco, tô tomando de xícara, agora tô fino. Tá. Mas, o Benedito, dentro do plano espiritual, que também o senhor aborda e conhece... Um pouquinho. O homem conquistou a si mesmo, ou vamos dizer assim... Está se conquistando, meu Deus. Sim, mas o nível que ele está hoje... É algo que envolve uma luta. E o evoluir no sentido eterno e puro... envolve uma percepção. Ninguém vai bater cabeça na parede para perceber se algo em si mesmo. Tudo é uma questão de senso. Para ter senso, o nego entende que existe uma busca que envolve o externo. Existe uma procura que envolve o externo. O nego entende isto. Mas existe também um senso comum e unitário de amor próprio. Ou tu te ama ou não te ama. Ou será que vocês vão viver como eternos pedintes? Tudo que vem de fora me ilumina, porque eu sou um ser da escuridão apagadinho. Você entende, meu filho? Sim. Se vocês mesmo que pregam o evangelho segundo o Espiritismo, ou Kutu, forças ocultas, uns nomes que os fios queiram dar, as coisas que envolvem o oculto ou espiritual, acreditam que também são luz, por que que eles se contradizem, ou alguns, naquilo que diz, naquilo que fala e naquilo que vivem e convivem também? Isto já não é ignorância. Isto tem outro nome, viu, meu jefeio? Nossa. Borres. Não é hipocrisia, pai? A hipocrisia é uma forma fina da borres. Ignorância. Viu, meu jefeio? O nego quer deixar bem claro que o nego vai não estar irritado, o nego vai estar calmo, mas como ele desce, me deram catabanco falar que é para estudar, então vamos estudar, estou esperando as perguntas. Vamos lá, ó. Então, relativo ao plano espiritual, nessa transição, onde o homem se encontra no seu despertar, ele está acompanhando o tempo previsto, está atrasado, qual que é o seu... É o Jefeio. Ponto de vista. Imagine, por favor, nego pai, por favor, paciente, aquele que escuta o nego pela ignorância desse cabeção do Benedito da Juliana. Imagine um relógio gigantesco, mas gigantesco ao ponto de vocês não desconhecer o tamanho dele. Uma coisa magnânima. Este relógio é cheio de engrenagezinha. Mesmo que uma engrenagezinha quebre, este relógio tem como sobrenome a perfeição. Tem como nome eterno. Se juntar, eterno, perfeição. Então, este relógio não quebra. E ele também não atrasa dentro dos conhecimentos terrícolas. Mas se uma dessa pecinha, e essa pecinha minúscula, for pequena, ela é tão valiosa quanto o relógio. Porque faz parte, mesmo que ela seja um tudo pequenininho, ela faz parte de um todo maior. Mas essa pecinha, ela gira essa engrenagem. Suponhamos que este giro é um puxo. É um puxar co-criador de mais relógios dentro deste relógio. Vida, eterno, perfeição. Se um puxar há um descompasso, instantaneamente fortifica o que vocês chamam de dualidade. Bem e mal. Ao mesmo tempo, tem outras pecinhas dentro deste relógio que vocês podem chamar de galáxias, constelações inteiras ou planetas, se quiser diminuir, não tem problema. Uhum. Tem galáxias que não têm dualidade, como tem galáxias inteiras e planetas que vivem, não é nenhuma dualidade, chega a ser trinário, bem, mal e outra coisa. Está entendendo, minha jefa? Sim. Então vamos falar do planeta Terra, que é o que importa, é o que interessa, e do homem de bem, o homem justo e amoroso com o chimeiro, pelo menos gesto, né, minha gente? O homem hoje se encontra não atrasado intelectualmente falando. Ele também pede as cujas, gostou da palhaça? Tô ficando fino. Ué. Desculpa, né? Esse perdão, já gostei disso. É. Falar, o homem se encontra, porque parece que é um nego benedito que está graduando e é só uma correlação, pelo amor de Deus. Entende, meu filho? Estou tentando responder a sua pergunta sem demonstrar conhecimento além de que realmente eu não tenho. E poder além de que realmente eu não sustento. Um poder que eu tenho é sobre mim mesmo. E olha lá, viu, meu filho? Eita. Então, meu neto, o que é que o senhor sabe? O homem, intelectualmente, as pessoas dizem, olha lá, ele deu um salto, olha lá como evoluiu. Mas na Atlântida era muito mais evoluído teclando que logicamente falhando. Para quem acredita também na Atlântida, né, meu Jesus? Mas não precisa nem acreditar. Vamos ir para os babilônios, os persas, os toltecas, astecas, egípcios. E compara algumas ciências deles com as de hoje, para ver que é a mesma coisa. A diferença é que agora a forma, o modo tecnológico está mais avançado. A tecnologia antiga era puxar o todo que está fora, o tudo que está dentro. Então usava a astrologia, usava a pulsação solar das malhas cósmicas. Isso já se sabe há mais de 12 mil anos. Há mais de 3, 4 mil anos, os egípcios já sabem dessas coisas. Então, o negro não está desfazendo da evolução dos filhos intelectual. Mas, intelectualmente, digamos que os filhos só estão relembrando e mesclando e aprimorando aquilo que já está no inconsciente coletivo. Carimbado, marcado como algo real, que já foi, e se já foi, vocês estão despertando agora, agora se faz o que é tecnologia atual. Tá claro, meu de feio? Tá. Mas, no senso moral e ético, o homem se encontra patinhando. Nossa. Essa palavra moral e ética, várias vezes o Negros comentou, em todos os diálogos do negro, o negro sabe que isso tem muitos negros que ficam fuio da vida. Eita. Os negros têm vontade até de virar cambalhota, viu, meu difio? Nossa. Quando o Benedito fala de moral e ética como se fosse um palavrão feio. O negro Benedito não é o dono da verdade. Eu só tenho respeito pela verdade de cada um. É diferente. O negro Benedito não veio julgar e trazer o novo. Porque se eu chamar um espírito de velho, eu estou errado. Se eu chamar uma consciência de nova, eu estou equivocado. Agora, se eu chamar ser Jeff, eterno, aí o Diego Benedito talvez está beirando algo mais sensato. Entendem, meu Jeff? Mas aí os negros falam, são palavras. E o negro fez propositalmente essas palavras. Por quê? Porque quando vocês pegam uma palavra, e a língua portuguesa faz isso, uma palavra tem vários sentidos, e vocês escravizam-a ao ponto de praticar essas palavras em atuança, dia e noite, noite em dia em suas vidas, impondo a sua verdade, certamente você é um ator que vive na falsidade. Não queira forçar, apenas seja o que vocês são. Amor. As pessoas ainda têm o amor, como se diz na terra, baseado na conveniência, meu jefe. As falsas aparências. Se isso é moral, então o negro não sabe mais o que é certo e errado, realmente. Realmente. Viu, meu jefe? Eu não estou aqui como ditador, dono da verdade. Mas depois, na conversão, o negro vai dizer uma coisinha que talvez muitos vão ficar espantados, como é que já acontece desde o início até antes da Umbanda. Mas o nego foi solicitado a uma cúpula aí, a uma mejinha do tamanho de um ovo, viu, meu jefe? A trazer uma coisa para os filhos, um bandista e terrícolas atual. Vamos ver o que é que vai dar isso. Continua, meu jefe. Bom, então, onde se encontra a humanidade em relação ao plano divino no que se refere à transição? Passado. Como? Impulsar, propulsar descompassado perante ela com ela mesma. Basicamente atrasado. Basicamente atrasado. No livro, para quem questionar o ego vai estar falhando, que eu gosto de ver que as pessoas vivem lendo as páginas, não o que está escrito nas letras. Né, meu filho? Eita. Então, os negros lêem o livro Mensageiro, de André Luiz. Tem um pedaço que se comenta na Segunda Guerra Mundial, a grande ajuda que vocês tiveram dos extraterrestres. Como os espíritos, como Emmanuel e outros, foram solicitados e souberam que eles foram os primeiros a criar escudos de proteção para a emanação do planeta Terra não intervir nos processos evolutivos deles. E aí, o que é que vocês me dizem? Egoísmo. Deles? Mas é para não interferir com eles? Não. Isso é justiça. Egoísmo seria você chegar para um leão e dizer, tadinho, você está com fome? Pode dormir junto com meus filhos, eu deixo, porque eu tinha... Aí sim é hipocrisia, viu, meu filho? Tá certo. Não é egoísmo. E os extraterrestres são os vizinhos de vocês, nós mesmos. Muito peito velho, muito caboclo. E muitos outros Exu. Eu sei que tem muita gente que trabalha de Exu e quer escravizar os Exu na profundeza do limbo do inferno. Vai deixar o dinheiro, vai falhar. Mas são seres daqui, do lado. Aqui o vizinho do Vênus, do Júpiter, de Marte. Só que para acreditar nisso, você que é pai de Santo, mãe de Santo, espírita, espiritualista, vai ter que parar de falar mal do vizinho que mora exatamente a 3 metros da tua casa. Se vocês não se dão com aquele que mora lá do teu barraco, vocês vão ter clareza e respeito para os outros como? Só através da idolatria, se sentindo inferiores que nem uma formiguinha, uma minhoca. Mas é verdade, meu jefe. Então a hipocrisia acabou. Não para nós, porque nós nunca vivemos honesto. É. Talvez há uns milênios atrás até eu vivia, mas até então, meu filho, cheque. Então, mas... esse é um dos recados. Os outros espíritos que vão vir, que eu não mando ninguém, mas você vai ver isso. Eu não mando ninguém. Eu vou falar bem no português, vão estar com chaquinho, nota zero, para qualquer tipo de hipocrisia, viu, meu filho? Nossa. Acho que o Voz-Michel já notou isso, não é? Mas é verdade, senão os negros não se acordam, vão continuar chololendo, dormindo, dando com a cabeça e demandando um monte de porcaria, incomodando os vizinhos por aí. Aí depois tipo dizendo que é errado, que é falta de caridade, porque vocês são os pobres coitados eternamente, não é isso? É verdade. O senhor sabe que eu falei com essa terrestre e gravei para eu ouvir, né? E eu perguntei a ele em off... perguntei a ele, quanto que vai ser o contato? Todo mundo quer esse contato, fale pra gente. Já tem, meu gente, mas que tanto contato? Mas ele falou assim, a hora que vocês conseguirem entrar em contato um com o outro, daí vocês vão perceber o contato que já aconteceu. Mas é isso, Jefinho, tá chato. Então não quer dizer que o negro esteja correto, mas quem lhe falou tá certo. É, o senhor falou uma coisa. O velho que diz para o Michel, eu já contei minha história, não vou repetir. Eita. Viu, meu Jeff? Eu sou de outro lugar, eu estou de passagem aqui, hoje eu uso um ego chamado Benedito, para me transparecer de uma forma, sustentando e alimentando a força psíquica dentro de uma crendice, de uma crença, e até mesmo dentro de uma fé das pessoas. Isso. Eu não estou levantando na terra, alimentando um bicho, mas é uma papinha que se faz necessária para as crianças que estão evoluindo, para perceber-se amanhã como adultos que se amam sem ficar se unhando, se mordendo e se maltratando. Nossa. É, Deus está falando bem sério, bem assim como de na terra, bem sério e tranquilo, que eu estou tomando meu café gostoso. Quando eu vejo uma pessoa abrir sua maleta de julgamento, igual eu falei para o seu Caveira, eu já encarnado acho isso de uma infantilidade... Absurda, né, filho? Mas eu imagino. Aquela coisa. Peço perdão ter lhe cortado. Pode falar, pode falar. Mas aí vem aquela coisa. O próprio Cristo, olha o ensinamento de vocês aqui no Brasil, que nem todo mundo no planeta acredita em Cristo. E não quer dizer por isso que eles não têm um senso, mesmo não acreditando em Cristo, mas não tenha um senso cristão de pelo menos respeitar a evolução e o modo de ter-se e de se desenvolver-se da vida do seu semelhante. A vergonha da cara já é o termômetro para o bom cristão. Vai cuidar da sua vida. Entende, meu filho? Vai cuidar do seu baraco, do seu cadado. Mas não quer dizer que você cuide de uma forma egoísta. Ensine o outro instigando, mostrando ao outro sem ter a intenção de mostrar o seu melhor. Você vai ver que a sua expressão emanará por aí. E o que você receberá será emanação. Não vai ser uma pedrada na cute ou no meio da testa. Eita. Entende, meu Jefé? Sim. Então, o que é que ocorre? Ninguém nota esse detalhezinho de Jesus Cristo, este grande avatar que esteve aqui mediunizando o Nazareno Jesus, que também não estou desfazendo dele. Está ouvindo, meu filho? Sim. Para mim, quem esteve aqui foi o médico. Mas tudo bem. É o santo. Ele é santo. O nego acredita e crê nisso. O que que ocorre? Ele, muitas vezes, tinha aquelas explosões do seu temperamento. De toda a Bíblia, o que tem mais de verdade é as explosões de Jesus. Mas não é explosões de jugo. É de prosão de dizer, para aí, vocês não vão se acordar mesmo? Até quando eu vou ter que dizer para vocês, bando de víboras? Essa palavra eu estou só repetindo, viu, meu filho? Para quem lê o Evangelho vai ver que ele disse isso. Jesus Cristo disse isso. Mas aí as pessoas, não, Benedito está louco. Então, realmente, as pessoas só folheiam aquilo que diz lei. E só classifica o que é conveniente ler para tentar convencer os outros do seu modo de ver as coisas, do seu jeito de interpretar as coisas e do seu limitado ego de conceber a verdade nas coisas. Mas o tempo é tempo e está aí. Muitos espíritos militantes, não somente na Umbanda, escutem bem, marque o dia de hoje. Que dia é hoje, meu filho? É dia 8. Que hora é agora? É meio-dia e 28. Neste dia 8, meio-dia e 28, quase 29. Vai começar as manifestações em pessoas até mesmo que duvidava dos extraterrestres. Só que eles vão vir sutis, como sempre vieram há anos. Guias e outros guias que diziam, Pai Joaquim de Aruanda, Pai Chico de Minas, Pai José, Capapeta e outros, e outros, e outros, e outros. Vários. Estou citando o nome Capapeta e desfazendo de quem já veio falar com o Boa Michel. Pelo contrário, está tudo certo, viu, meu filho? Mas muitas entidades já vão começar a ter um jeito diferente de expressismo. Não melhor, mas começar realmente e instigando nas pessoas, meu filho, esta união que se faz necessária com os outros vizinhos para daqui a uns 30... quase 30 anos, guarde o que eu estou dizendo. A ver o que vocês tanto querem desesperadamente, vi alguém de longe mais evoluído, para dizer para vocês a mesma coisa que mais de um século, daqui a 30 anos, preto velho já falo. Acordem, Vocês estão de passagem aqui, são deuses também. Salve a Umbanda. Salve o povo de Aruanda. Saravá, meu pai. Oh, graças a Deus. Está começando a fazer efeito. Graças a Deus. Então o senhor disse que no moral e no ético a gente está patinando. O senhor pode falar mais sobre o ético? E dar exemplo de onde? O nego não consegue falar de uma outra forma que não seja dentro da universalidade. Olha a ignorância desse nego. Tô burrinho, tá vendo? É, tá burrinho. Então o que é que acontece? Que é ético? É o respeito. O respeito já dá um embasamento ético pro ser humano, mas respeito mesmo. Não conveniência. Tipo, eu te respeito porque eu te aturo. Eu te respeito porque eu suporto a tua religião. Isto não é ética. Porque a ética que o preto velho fala não é a ética sendo lida pelo corpo, sendo transmitida através dos teus movimentos. Mas é a ética nutrida, sustentada nas tuas convicções. É fazer uma oração na igreja e mentalmente mandando todo mundo ir para o inferno. Isto é ética? É tocar os tambores para os seus orixás, fazer 300 pés cheios, um monte de ferola, enquanto a vela do bom senso se encontra apagada pelo teu ego obscuro. Isto é ético, meu filho? É este tipo de ética que o nego vai estar falhando. Porque eu já, o nego, agora, meu moço de Natera, uma vez já ouvi Tona DG. Se for me correlacionar com o orixá, eu venho com algum delay. Tô todo cheio de amardura, já tô protegido, né, meu filho? Tá certo. O nego já sabe os tijolos que vão vir por aí, mas o nego não liga. Isso o nego não liga mesmo, tá todo chato. Graças a Deus. E se doer, é porque algo deve ser revejado, né, filho? Vai lá. A vontade, meu, minha cabeça toda. Inclusive, ontem eu falei com um médium. É o seguinte, o senhor não se dói não, né, com as críticas alheias. E ele disse assim, olha, meu filho, como é que eu vou me doer? Não tem jeito, né? Não faz parte do contexto. Então, o que, que o senhor acha? Que a pessoa que... Olha, filho, o nego pode dar um ponto de vista sobre a crítica? Por favor. A crítica produtiva ou não? Vou falar que nem os canados falam. Produtiva ou não? Agora eu vou falar como eu tenho, originalmente, o que é crítica. Crítica, para mim, é só uma observação diferente. Ponto. Mas que você não gosta. Não, meu filho, é diferente. Se eu não gosto, já não é uma crítica que você me faz. É uma vaidade evidenciada em mim que eu não demonstro. Não. Entendeu, meu chefe? Muito é bom. Diferente. Daí o senhor falou que tem que tratar. Mas tem que mais criticar, porque olha, se uma pessoa criticar e evoluir e melhorar na vida, eu quero mais que os filmes produzam de crítica. Entende, Gifi? Porque olha, Gifi, as pessoas têm uma concepção meio distorcida, mas aí várias entidades, não só deste método, quando fala de distorcida, por favor, meus filhos que me escutam, não é uma crítica. Mas vocês conhecem um outro jeito de comunicação, a não ser conversar verbalmente nessa dimensão terceira? Não. Se toda entidade que vem aqui tiver que falar, eu tenho outro. Eu já falei isso, vou falar de novo. Muitas vezes uma entidade vem, conversa bem rouco, que nem um caveira que se manifestou neste médio. É o jeito dele. Ele vibra nesses chakras assim, xolá, laríngeo, muito no diafragma do médio. Ele respira assim, não é falta de educação. Mas fazer o quê? Aí vão dizer, olha, é o caveiro, é poderoso. Aí vem, vamos dizer, num outro médio, uma cigana que fala machucho chegada, fala a mesma coisa do que o caveiro, talvez até mais fundo. O que, que os filhos vão fazer? Eles vão criticar alguns e vão dizer, ah, não gostei da cigana, porque isso é o quê? Se ficou evidenciado, não pela crítica, mas é sinal que o filho que ouviu deve revisar o que ele tem como conceito de aprendizagem. Será que ele é mais apegado na mensagem ou na forma que a letra é escrita? No mensageiro. Então, meu filho, então isso não é evolução. Isso para mim é retardar as coisas. Mas agora, se os filhos quiserem continuar no japeguinho cosmizinho deles, já à vontade. Entende? Tanto é que o nego não tá falando Benedito, de mim mesmo. Pode ser qualquer outro médio, meu filho. A espiritualidade tá de olho em seu trabalho. De olho em todos os médios, não no sentido de desconfiança, porque espírito de luz, se ele desconfia do médio, já nem de luz é. É. Ele tá precisando mais de ajuda do médio, das orações do médio. Entende, meu? Uhum. Para de hipocrisia. E outra coisa que o nego vai dizer agora, porque eu sou polêmico. Vamos ler. Pare de achar que Exu é superior ao ser humano. Que até então eu não conheço Exu metálico por aí. Tá bom, entendendo? Meia palavra basta. Eu acho que o filho quiser me dar um dedinho de pó de achar o bicho, eu gostaria. Pode falar. Não, já é feio. A essência Exu, ela é uma emanência da mente humana. Você não toca a mente humana. A mente humana é chequiosa. O nego poderia falar no sentido afro, o que é Exu, mas não vou fazer isso. Poderia falar até no sentido hindu, em outras filosofias, mas se eu fizer isso, aí eu vou estar dando o quê? Forma. Chega de forma. O que me interessa é o que vai dentro da forma. Tá ouvindo, Amel? Sim. Aí fica a cargo de cada um e ao seu suposto livre-arbítrio, como eles vão fazer o bolo com isso. Redondo, padado, aí problema é de vocês. Entende, meu, né? Então, mas mesmo assim, para quem estuda outras filosofias, não só Umbanda, vai entender muito bem aonde o nego quer chegar. A mente humana é como um eterno faminto. Dentro de um quadrante pertencente a uma realidade, dentro do todo, que se faz um tudo perante a trilhões de constelação. Olha só. Isto é a mente humana. Por isto que ela vai necessitar se demonstrar como várias vivências. A alma não, a alma é pura. Já foi muito tocada. O espírito é puro, indivisível. Não é assim, meu filho? É. E a alma é o quê? Um espírito encarnado. Então, é um espírito encarnado. A alma não é a mente. Mas a alma é a forma de haver o contínuo propulsar na vida. Enquanto o homem um dia entender que o Deus que ele adora é aquele que está no teu lado, talvez ele vai começar a entender o que o eu está tentando dizer de uma forma extremamente ignorante e limitada. Vós todos são deuses. Os grandes mestres, que não é meu caso, já falaram isso trocentas vezes. Ficaram até rouco, viu, meu filho? Mas tá certo. Voltando à explanação. Gostou da explanação? Ô, chique. Secando o café já tá fazendo sentido pra mim. É o café, pai. O café. Então, voltando, meu Jesus. O que é que acontece? Os negros com a mente começam a querer comer. Comer, comer, comer, comer, comer. Mas, beleza, a mente como o quê? Informação. A mente se alimenta de informação. E quando a mente começa, quanto mais informação ela tem, mais ela vai inchando, puxando, propulsando, criando existências, criando substâncias de si mesmo que vocês podem chamar de egos em emanação ou em espacial. Os egos já não são tão famintos, mas são extremamente curiosos. Enquanto a mente come e não degusta, o ego come e se saboreia, porque ele não se chacheia. Pensem nisso, quem estuda com seriedade vai entender onde eu quero chegar. Isto não é uma limitação da criação. Isto é por expansão. Porque o criar não está terminado. Também nem posso dizer que o criar começou, ele apenas é. Entende, meu filho? Então, o que é que se associa? O Exu, em essência, se vocês estudarem o panteão africano, a história de Exu, ou como se diz de Exu, vão entender o porquê que o velho comprou a mente como um come-come, quer comer tudo, quer comer tudo. Estudem e vocês vão saber. Eu também não vou dar tudo mastigadinho. O que é que ocorre? É o conhecimento. Mas a alma não precisa, o espírito melhora. Puro não precisa conhecer, porque ele já é. E a mente, ela está sendo, junto com o ego. Então, o que que acontece? Vem as encarnações, vem a materialização do ego através do corpo orgânico. Se a mente detém, estou pulando um pouquinho, mas vocês vão entender, todas as frequências desse quadrante galáctico, todas, porque tudo é uma questão de vibração e frequência, então ela tem todas as matérias amarginadas em si. Deixa eu lá, posso dizer assim. No momento que seu corpo fica sólido, até o teu corpo não pode ter algumas coisas que outros planetas, perante a Via Láctea, têm. Mas a tua mente detém tudo que existe nas Vias Lácteas vizinhas às de vocês. Aonde eu quero chegar? Se detém, detém todos os tipos de modulações e ondas que podem formatar a matéria. Prova disso é os livros espíritas da materialização. Você acha que eu ando com varinha de condão fazendo mágica, tirando coelho de cartola? Não. Ou é a mente de vocês que materializa isso? É. Aí vocês, impossível. Saibaba existiu. E Chico Arigó também. Que materializavam coisas à luz do dia. É, mas não sem a ajuda de vocês, né? Meu filho, a ajuda nossa era só para controlar os campos morfos ao derredor desse chefe. Ah, só isso? Meu filho? Não é quase nada. O pai pode lhe dizer uma coisa. Uhum. Toda a sinceridade para vós, Michel. Uhum. Espero que o filho não se ofenda. Pode falar. Leia os livros espíritas entre linhas. Espírita. Quem não quiser, não lê. Na entrelinha, né? Mas entrelinha, com cuidado e com carinho, e vai perceber que quem tem, não precisa possuir, porque já é. Quem não tem, precisa buscar, porque ainda não se mantém no que dizer. Então, Zé Arigó, vamos falar aqui do Brasil, quando fazia as materializações, fazia dentro uma cozinha. Não tinha ninguém lá virando cambalhota no comércio, fazendo meditação e concentração. Para unificar o ambiente. Aí você vai responder o que você acabou de falhar. Ah, mas existiu uma concentração, meu filho? Se você realmente acredita no que falou, será que você ou vocês acreditam que Deus incentelha o todo, vida, poderoso, eternidade se encontra dentro de vocês? Ou vocês vão ser ainda eternos mendigos? É. E tintes, farbozinho pujoto no plano espiritual. Há casos e casos, viu, meu neto? Entendi. O que acontece? Vocês idolatram, se vocês não idolatrar, se vocês contemplar, até o ponto de vista de vocês, o velho pode fazer um teatinho, que o fio gota disso, né? Pode, pode. O velho vai falhar que nem os fios faz na terra. Oi, o Zé Arigó está sendo ajudado por uma legião de espírito de luz, porque ele sozinho não pode fazer aquilo. Ah, isso porque eu observei, eu não contemplei. Uhum. Agora, se eu contemplá-lo, porque eu por mim mesmo me admiro e me amo, eu só vou dizer, ele é Deus atuando aqui na Terra. Pouco me importa se tem Arcanjo Miguel no lado dele, um preto velhozinho, Benedito de Aruanda, fazendo alguma coisa. Porque se ele é Deus aqui na Terra, ele não tem ajuda. Ele simplesmente está em estado de júbilo com o topo. Está respondido. Aí você já, mas eles tiveram defeitos, talvez, um mais, outro menos. Deus, centelha, não julga. Apenas é, e assim faz. Entende, meu filho? Não é jogo de palavra, não. É possível pensar. Deixa eu entrar alguma coisa na cachola. Então, voltando. O Exu em energia... perante, meu neto, a acepção, como vocês concebem, dentro da Umbanda e outras religiões, que cultua Exu, porque o Exu está em todas as religiões humanas, com outros nomes. Você não pode prender um espírito... Eu gosto de estar achando, eu falo que tem 300 reinos, mas fica só no reino da Umbanda. É estranho o Exu. O nego não está aqui desafiando ninguém, não está falando mal de ninguém, mas é verdade. Chega de hipocrisia. Eita. Falhar bonito não prova nada. O que prova é teu estado de espírito. Ô, Gundilei, boa gostosa, estou puxando o saco do orixá. Eita. Então, o que que acontece, meu Jefe? Hoje, filho, tem a Chico da Terra, Benedito, Exu, como uma expressão da consciência humana em várias polaridades nas placas que se encontram seres encarnados que, através dos seus egos, modulam similaridade e sintonia. Por isto que se torna e é impossível dizer, meu filho, que o meu Exu é mais evoluído que o teu. Nossa. E que meu Exu tem o cultuar mais verdadeiro do que aquele outro, que não precisa acender uma vela, que não precisa nem de um galho de arruda, mas só pela sua própria energia e pela vergonha na cara de chamar-se por si mesmo, curar alguém, porque ele é um instrumento divino do todo, Deus. Então, vamos parar com essa palhaçada, viu? É Benedito da Ruanda que está falhando. Se gostar, gostou. Se não gostou, fazer o quê? Eu vou continuar existindo. Mas, hein, eu gostaria de tratar mais... Não sei se é gostado ou não, mas... Peto velho, eu acho interessante. Deixei tudo falar a mancha bonitinho. Peto velho não pode vir falar as coisas. É, mas é o café. É bom dizer que está sem paciência, que é o médium chifre. Bom, falou uma coisa que não agradou... É o café. Forma que vocês já pegam, vocês já botam na lata do esgroto. Que isso? Mas é verdade, meu filho. Não é que isso é verdade. Só o nego tá sendo verdadeiro, ok? É verdade. Que é verdade. Legítimo. E claro, com as coisas, o velho não tá obrigando as pessoas a acreditar em mim. É. Vai se doer, porque algo estranho tem. Aí vão dizer, mas Benedito, são assentamentos, são ocultas, são fundamentos, meu de fio. Isso é tudo artifício do ego perante o momento. Porque tudo evolui. Tá. Um dia, Benedito, isto vai terminar? Vai sim. Ah, mas o orixá, então, Benedito, você não acredita. Mas o orixá é uma potestade. Não é uma pessoa dançando alojar. Não é uma pessoa toda vestida de roupa de cor. Aquilo só é o quê? Uma expressão anímica. Ou uma vibração, como se diz na Terra, de um ser com uma consciência mais ampla. O nego não está desfazendo disto, quero deixar bem claro, mas já estou falando a verdade. Agora, se os negros querem viver na firulha, tudo bem. Carrochão de fantasia é o que mais tem nessa terra ainda. Agora, Benedito, eu devo exterminar os cultos afros? Eu devo exterminar o meu assentamento de Exu? Com o meu culto, não. E nem ao momento eu deixo Exu. Eu só estou dizendo que quando vocês passaram o conhecimento, se até mesmo Benedito, chefe até peixe médio, cabeçudo, camichido. Tem um mínimo respeito de dizer. Eu e as entidades que eu trabalho fazemos assim. Que é uma parcela fragmentada de algo que tentamos fazer de bem ao próximo e a si mesmo. Ponto. Se passar disso muito, para mim já vira vaidade. Aí vocês vão dizer de novo que eu estou julgando, porque não pode falhar, né, meu filho? É feio, falhar não pode. Ô, Benedito, o senhor se ausentou, assim, do nosso alcance por algum tempo? Sim, meu filho. O Diego teve, como vocês chamam na Terra, na constelação de Andrômeda. Como não deu nada para ninguém, eu falo assim, já está na hora, mas vocês vão ver. Várias entidades dão um banho. Filho, eu vou achar tão famoso. Uhum. Que médico incorpora há 20, 30 anos vai ouvir de uma entidade que nem esperava as mesmas palavras do Benedito. Eita. Claro, Exu, você estava no cemitério? Não, estava lá numa esfera de Júpiter, lá no satélite. O nego vai dar um pulo para trás, porque não pode. Exu é grudado no chão da Terra. É. Isso não pode sair daqui. Entende, meu filho? Então... Então, quando nós vamos para lá, não é para se aparecer, não. É a grande família cósmica. Está na hora, os tempos estão aí. O senhor foi lá, o senhor foi para lá e voltou com uma certa, sei lá, como se fosse um sentimento que o senhor quer passar para a gente, de que... Você entendeu a mensagem, meu filho. Acabou a brincadeira. Mas não é só, meu filho... O temperamento do médico pode até atrapalhar o peito velho Benedito, porque... Eu não estou aqui para brigar com este médio. Não, claro. Talvez se eu viesse num outro médio, com temperamento mais brando, talvez a forma seria diferente, mas a mensagem, o conteúdo seria o mesmo. Pode ter certeza. Porque esse é o Edson, em absoluto, se tem o melhor médio que já passou por esses diálogos aí. Porque não existe melhor. Existe médio. Médio é médio. É. Entende, meu? Mas eu quero dizer assim, que então, o senhor quer passar uma... A síntese cósmica vai começar lentamente Lentamente. Aí vão dizer, mas como esses 100 anos, mais de 100 anos que a Umbanda está, ela não despertou os adeptos? Não. A maioria não. Para o que tem nas mãos, não. Nossa. A Umbanda não é só culto, não é só adoração. A Umbanda é emanar amor ao próximo. Ah, mas eu só sei emanar amor tocando os tambores. Será que é só assim que a Umbanda é a Umbanda? Não interpretem como uma crítica. Eu falei desde o início que vós me aceitou este médio papaiá e através dele eu. Sim. Desde a primeira gravação. Foi. Que a Umbanda é de todos nós, é do planeta Terra e do universo inteiro. Graças a... Quem é umbandista deveria pelo menos entender isto, estudar o que é Umbanda de raiz. E se é de raiz, ela tem várias remanescências. Ela não é só africana, ela é egípcia, ela é druida, ela é maia. Ela está em todas as consciências, interligando todas as mentes humanas através de vários egos e formas de se mostrar, formas de cultuar e formas de conceber a mesma humana. Então, negro, repete, eu não estou pedindo e sugerindo exterminar o que você já faz. Uhum. Mas está na hora daquilo que vocês já fazem ter uma revisão dentro de vós, Michel. Quando é que vocês vão sentar numa pedrinha? Bem apeio com a pedrinha, né, meu? É. E parar e ficar quietinho e pensar. Questione. Eu gosto de ver que os negros hoje passou de 10 anos de pai de santo, já é o deusinho em volta do umbigo. Ixi. Passou de... Olha, os negros vão ficar doidos com o peito velho, mas é verdade. Quem é, e também não estou dizendo que é a maioria. É. Aí tudo é fundamento, porque tudo é fundamento, porque tudo é ancestral, porque, meus filhos, o velho não está desfazendo disso. Mas se você quer renovar, reacende-se no agora. A luz do passado lhe iluminou até então. Pegue a sua luz, pegue o seu candelabro e vá. Guie-se perante a estrada da caridade, que é muito tortuosa ainda, que é muito marchante ainda se faz nesta terra momentaneamente. Mas como os mesmos antepassados teus, perante o teu culto, seja ele qual for, venceram-se a si mesmo e hoje estão próximos aos orixás, vibrando apenas amor. Até lá, vocês vão pegar o candelabro de vocês e vão ter esta gratidão, se quiser chamar assim, esta expressão de amor, se quiser ter assim, ao passado, mas entendendo que a verdadeira mudança se faz no agora. Salve a Umbanda, né, meu? Saravá, meu pai. Um pouquinho de mel neste café, viu, meu filho? Gente. Tanto, meu filho. Eu gosto do sorriso dos feios. É tão bom falar e sorrir, né, meu filho? Mas é verdade. Mas eu ligo. Vocês vão ver muito peito velho falando manche, falando a mesma coisa. Os caboclos, mas aí, como eu já disse, os filhos vão botar 300 defeitos, mas isso faz parte. É lindo. É lindo. O negro não está sendo hipócrita. É bonito, faz parte. É, os filhos estão sendo verdadeiros dentro do seu momento. Mas que bote defeito, mas que esse botar defeito faça algum efeito perante o tempo e o momento comum de cada um. E ante a reforma íntima. Só isso que o negro deseja. O resto, seja o que vós me seja quiser. Ou o que Deus quer. Porque Deus apenas é. Fala, meu Jefe. Então, quando eu falei... Eu não rodei, mas eu já disse, Exu, essência, pro nego vai Benedito, essência, não Exu com capa preta, fumando charoto, dando gargalhada, que nem o Exu que vem de Chimede e em outros por aí. Isso aí é só uma expressão de um ego. Isso é só uma expressão de um ego. E se um Exu disser que ele só vem assim, ele não é inferior, mas ele ainda se conserva preso a um ego, preso a uma forma. Eles podem chamar de lei, eu já chamo de percepção da realidade. Eles podem dar a firula que quiser, mas é a verdade. Aí vocês vão dizer, o Benedito está dizendo que fica assim é evoluído? Não, não tem nada, a concepção de evoluído você já disse, é distorcida. A evolução de você já começa na mentira, vai acabar onde? Na verdade? Nossa. Começa errado. Vai terminar certo, meu filho? Então, falou a verdade. Começa errado, então tô louco. É o café, a filha tá botando outra coisa aqui, né? Tô brincando, viu? Até a filha choriu, que é uma menina chamada Márcia. Então, meu Gife, o Exu vem neste emanar desta alma, que eu disse desde o começo, eu não vou explicar de novo, não vou me alongar demais. Mas é a mente humana. Aí vem, mas Benedito, a mente humana tem coletiva. Sim, perante a Umbanda, existem várias mentezinhas pequenininhas, que é cada checanado, tá bom, meu filho? É como vocês concebem o que a sua mente entende, e através do seu ego, realiza como verdade, interioriza como um senso de autorrealização. Então se distingue não só as casas de religião, mas até mesmo tem muitos Exu que seguem esse conceito. É a mesma coisa. Então fico nessa firula de dizer que Exu é mais evoluído que o homem. Isso para mim é mentira e bobagem. Pode ser mais evoluído em alguns conceitos éticos e morais. Aí eu concordo. Entende, meu filho? Checa, meu filho. Olha, se é para vir na Terra, para me ficar diminuindo o ser humano, é melhor que eu fique em Alvorada. Salve, Alvorada. Mas é verdade, porque a palavra tem poder. Teve um preto velho que já disse isso. Se no meio de umas palavras bonitinhas e pomposas e sábia sair uma controvérsia, olha o pai Joaquim. Cuidado, viu, meu filho? Não está puxando peito velho de ninguém, mas é verdade. É, pai Joaquim deu então, gola. Está dizendo que eu, Benedito, sou o dono e detentor da verdade. Entende? Agora, o Exu, para ficar bem frisadinho, o Exu de lei, realmente, o Exu de lei, ele tem um senso mais universalizado das coisas. Só esse senso já mantém ele perante o que vocês concebem por evolução, mais evoluído. É. Mas a mesma alma que alima aquele ser que se diz Exu, ela é coligada com a sua. Se aquele Exu não ter esse senso que eu estou lhe dizendo, é outro a mais, vaidoso, fala bonito, lhe enchendo o saco aqui na Terra. Firula. Firula, pura... Mas já é verdade, fico darijado, mas já diria mesmo para não se olhar, né? Mas aí. Como disse o Zé Pinta, porque eu sei que os povos já me confundem com o seu Zé, pode falhar o que quer. É Yamentaf. É, meu Jefe. Benedito. A vontade, cabeça. A gente tava se aproximando do fim aqui. A gente tá afim de me correr. Não. Brincando, meu Jefe. Na outra, eu quero até falar pro senhor, que eu quero falar pro senhor no outro vez que a gente conversar hoje. É, se você está te abujado, né, Jefé? Se o senhor puder vir, é claro. Não, muito abujadinho, você não tem nem um senso de caridade com os velhos. Você deu o cara... Pega elevador e vou para onde o cabeçudo? É. Aí o nego promete. Hoje, o nego volta. A gente vai contrariar alguns, mas o nego volta. O senhor volta, né? Mas olha... O filho formato, mas pega ontem, o nego vai responder... Com um monte de café cheio assim de mel, para ficar bem calminho. Mas olha, até eu quero dar uma prévia para o senhor e para quem está ouvindo o assunto que eu quero tratar com o senhor. Eu conversando com essa terrestre, estudando as falas deles, parece consenso que quando chegar por volta do ano 2033, a Terra vai fazer parte da aliança interestelar. Mas é isso que eu estou falando, cabeçudo. Você acha que eu tava lá em Andorra pra quê? Pra tomar um refresco na praia? Meu, tá brincando, viu, gente? Pra chorar mesmo. E não é só Benedito, tem muitos mentores, pra não dizer um monte, eu não vou dizer quem é, que teve lá também, que já passou Peju Fio e até Exu, porque Exu também sai de vez em quando do inferno, viu, meu filho? Eita. Porque tem que falar assim, porque os filhos prenderam os coitados aqui. O meu senhor deu 30 anos, tá muito longe. Jefei? 30 anos já com eles aqui. Ah. Agora, nessa intermediação, vocês vão começar a capitalar eles lá. Entendi. E isso... O nego tá com certeza absoluto. O nego arredondou. Na verdade, é uns 26, 20... Quase 30 anos. Vou arredondar 30 anos. Continuar nessa conta. Isso então, vai... Para mim, particularmente, não importa. O que importa é que está na hora do acordar. Então, mas isso vai representar o quê? Uma mudança drástica na forma como... Não é assim, não. Lidamos com o nosso sistema. Vocês entenderam que vai deixar uma espaçonave, cheia de ferola, cheio de efeitos flashback de menina. É, feito uma cap pirotécnico. É, cheio de frescura pra impressionar as pessoas. Meu filho, vai repetir mais uma vez. Agora vai dar um nó na cabeça do chão. Ai, ai, ai. 75% dos preto velho de muitas falanges de Umbanda. Entende, meu? É. Já estagiam em lugares longínquos. Em outras realidades de multiverso e vem para cá fazendo as mais firolinhas que nem o Benedetto. 40% hoje. Hoje. Dos militantes, olha só, 65, perdão, meu filho. E 30%, para ser mais exato, agora o médico atrapalhou, 30% são extraterrestres não desencarnados, que vêm na egrégora de Índio, vêm na egrégora de Exu e vêm na egrégora de Cabo. Por quê? Porque quando acontecer isso tudo, eles vão dizer, olha, eu sempre estive aqui, você que não queria me ouvir. Você só queria ver eu dizer o quê, caboclo? Okay. Você só queria ouvir eu falar, salve a Umbanda? Ah, adorei as almas. Adorei as almas, então tá. Eu fui dando pra você, não como um matavicho, que ninguém tá aqui pra matar bicho de ninguém, mas já te fiz pra você se enxergar como eu sou e como você é, Deus eterno. Então, isso é uma coisa que a gente... Em todas as religiões, meu neto. Só que é um preparamento. Você acha que seres evoluídos vão vir fazer o quê? Chocar as pessoas, deixar a maioria louca? Não, Benedito. Eu falo assim que vai haver uma mudança completa no jeito que a gente trata. Não, Benedito, mas muita gente pode escutar, pode entender o que eu estou dizendo. Eu entendi o que você disse. Sim, no sistema econômico. Tem algumas pessoas que ouvem, né, meu? Claro. Primeiro, vamos lá, Xoxinal, você me dá 5 minutinhos, não passa disso. Vamos lá. Eu sou um cristão que acredito em Cristo pregado na cruz. Ele está lá, eu não tiro ele de lá. Uhum. Tá bom? Tá. Eu sou um espírita, que espírito evoluído tem que ser loiro de olho azul. Ou eu sou um espiritualista, que entende que o preto velho está ainda pregado lá no tronco, na chanjala, levando de batalha. Ou sou quem cultua um Exu, que eu ainda tenho que ter ele, achei muita luz para ele, porque está lá nos quintos de inferno. O que é que você acha que vai acontecer com o ego dessa criatura, com a mente deste ser, se ele vê um monte de extraterrestre de gente dizendo, eu sou o preto velho escandital, eu fui, hoje eu manifestei, ou simplesmente aparecer aqui? Vai ter você show. Acha que isso vai trazer luz para alguém? Hoje vai trazer mais indiferença entre vocês. Aí, primeira coisa que vai acontecer. Os filhos que vivem falando de extraterrestre, não todos, mas alguns têm assim. Vão ter eles como Jesus Cristo salvadores. E os outros que estão aqui na Terra, que eram errados, que até então tinham um gosto e um ponto de vista diferente, são os capeta que aqui vão ficar. Nossa. Mas é verdade, agora se você quiser hipocrisia, me perdoe, eu não sei falar assim. Não, claro. Não diz que é todo mundo, mas é as diferenças. A guerra que já está se fazendo é uma guerra santa. Então, se for vir eles aqui, primeira coisa que vão fazer, ou vão demonizá-los, criar os demônios, ou vão santificá-los. Porque vocês ainda se têm assim, com um vizinho que mora no lado. Ah, que o Joãozinho lá é um capeta de pessoa. Ai, camaradinha, como ela benge bem. Ai, Nossa Senhora. Ai, ela é a pura Nossa Senhora. É 880. Os processos infantis, né? Esta palavra que você falou é isso aí mesmo. Processo infantil. Ai, ofender, porque ai, tá me ofendendo. Não é ofensa. É realidade. Nossa. Até onde eu sei, a criança, quando nasce, ela não nasce com uma capa de super-herói voando por aí. Os pais têm que ensinar a caminhar. Então eu... Pai Benedito da Ruanda, como os paizinhos velhos de vocês, os caboclos e os Exu, que vocês dizem tanto respeitar, porque são de vocês. Estão presos nos firmamentos de vocês, nos conceitos de vocês. Eles estão aqui como um pai e uma mãe, que aguenta ofensas. Vou falar aguenta, porque assim vocês entendem. Uhum. Eu Eu não aguento nada. Para mim tá tudo certo, mas tá, tem uns que já não tem muito paciência. O Jé Pinta, que vem nesse remédio, por exemplo, do Astejo, ele tá discordando com o médico em várias coisas, porque ele não tem paciência. Isso é bom, porque ambos são autênticos. Nenhum é puxar saco do outro. Não se prende nas firulhas do outro. Quando um aceita o que o outro fala, é com veracidade. Não é com temor e com adoração. Chega. Entende, meu? Então. Salve a Umbanda. E vamos depois para a outra. Sarava, meu pai. Então, ó, esses assuntos aí... Meu filho. Hã? E pode até postar aí pros filhos, que já fazer umas perguntas. Olha. O editor tá espiado. Eu tô até aprendendo esse negócio de tecnologia aí. Então. O que o café não faz, né, meu neto? O que o café não faz, pai? Verdade. Mas eu tenho percebido, pai, que as perguntas ela ainda tem de ser de um... Ou gente que não viu todos os vídeos, ou que não ouviram as entrelinhas. Pode lhe falar uma coisa. Para quem não tem intenção de ensinar, que é o meu caso, todas as curiosidades e perguntas se fazem uma aula. É. Guarde isso, meu amigo. É. Porque eu não tenho pretensão de nada. Então, sabendo que o senhor vai voltar... E até escreva isso, pode mexer aqui, já é bonito, hein? Povo gostar de... Bonito isso. O senhor vai voltar, então, eu quero saber desse planeta X aí, eu quero saber dessas suas viagens para esses planetas aí, não, a transição. E muitos, né? Eu que sou agora, a bola da vez sou eu, né? É, a transição planetária. Eu já falei pro médico para ele andar com o colchão nas costas, na frente, na rua, depois deixo. Por quê? Tô brincando, meu filho, porque já as pancadas vão ser de pruma. E graças a Deus. Graças a Deus. Vai fortalecendo, né? O Mirim falou assim... Mas já, Varda. Pra mandar... Que não gostou, né? Deixa menino. Por quê? Porque ele falou sem ferola. Tá certo. O nego não é puxar a chave de médio nenhum, nem de entidade. Mas já é bonito, como se diz. Tá bonito. Tá bonito. Claro isso, Meire. É, então... Fala a língua que o povo entende, aí depois fica o dodói, não dá pra entender o que o povo quer. O povo quer o quê? Gravar eles mesmos falando e ouvir. Você é bonito, você é certo, você é o gotojo. Você é o melhor, né? Isso que o povo quer? É. Uns então. De nós, entidades, vocês não vão ter. Vocês vão ouvir o que é. Não o que está sendo de uma forma cínica e conveniente. Salve a Umbanda e até mais, meu amigo. É, mas peraí, ele falou assim... Quanto mais porcaria o povo mandar, mais adubo a gente põe na planta e mais bonita ela fica. Tá certo. Mas aí... Ou é útil pra alguma coisa, né, meu filho? Mas aí, Benedito, então tá, fica aí sabendo. A gente vai falar de transição planetária, dos planetas, a relação, o relacionamento. Que chega, eu vou sair correndo do Shawat e vou lá pegar meus livros em paz toda. Ah, capaz. Tô brincando, meu filho, eu gosto do sorriso dos filhos. É bom, esse de Maia de Fé é gotoso. Então tá bom, dá uma última mensagem pra gente. A mensagem que a Xenhé, o cabechudo, dá pros filhos É a mesma. Não interprete, por favor, que Xenhé Govaio tenha pretensão de algo. A única coisa que o nego tem é amor por todos os filhos. Independente do grau de consciência, do rito que faz. O nego não criticou... O nego apenas acentuou a vocês mesmos um caminho para a luz, que é a auto-observação, que faz do sentido humano o início de uma reforma íntima. É mais difícil mover a sua convicção e o teu intuito um milímetro ao lado de que você, com a unha do seu minguinho, tirar 100 mil toneladas de pedra do seu caminho. Aquele que conseguir fazer isso com as suas convicções e os seus intuitos, rarefazê-los cada vez mais, certamente almejará a paz de espírito e se unirá com o todo num senso comum, tendo apenas amor por si mesmo e expandindo em emanar o amar ao próximo. Graças a Deus, viu, meu? Louvado seja Deus. Salve a Umbanda. Saravá, meu pai. Povo Daruá. maldito das almas. As petalhéias tá tudo aí. Pensa, meu pai. Desde invenção, meu filho. Fica tudo na paz de Oxalá. Pede Oxalá, meu pai. Viva! Viva! Toma conta dessa banda, viu, meu pai? Graças a Deus. Viva um ponto. Proteção, hein? Olha meu São Benedito, babá. Olha ele vem de Bantu, babá. Olha meu São Benedito, babá. Olha ele vem de Bantu, babá. Olha viva meu teu menino, se eu tiver, olha o teu jacutá. Cadê meu cachoeiro? Ele tá jacutá. Olha viva meu teu menino, se eu tiver, olha o teu jacutá. Olha meu teu menino, seu babá. Olha ele vem de Bantu, ô babá. Olha meu teu menino, seu babá. Olha ele vem de Bantu, ô babá. Cadê meu cachoeiro? Ele tá jacutá. Olha viva minha sambini, se tu tiver, olha o teu jacutá. Cadê o meu cachoeiro? Ele tá no jacutá. Olha viva minha sambini, se tu tiver, olha o teu jacutá. Olha minha sambini, se tu tiver, babá. Olha ele vem de Bantu, ô babá. Olha minha sambini, se tu tiver, babá. Olha ele vem de Bantu, ô babá. Grande meu cachoeiro, ele tá na fuga. Olha viva minha sambini, se tu tiver, olha o teu jacutá.